Você vai ouvir agora Viva com Estilo, uma produção dos alunos de comunicação social da UFMG. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Você aí que está nos ouvindo pela rádio ou pela internet, em qualquer horário ou qualquer lugar. Eu sou Luísa Lambert. E eu sou Pedro Amin. No nosso programa, vamos falar sobre estilo. E para falar de estilo, nada melhor do que conversar com alguém que conhece do assunto. Estamos recebendo aqui no estúdio a aluna de confecção e moda do Senai, Bruna Martins. Bruna, o que influencia na sua maneira de se vestir? Ah, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que mais o que eu ando vendo, coisas que eu gosto, são coisas bem aleatórias, assim, não tem uma coisa certa. Mas, Bruna, que fatores são determinantes para a construção do estilo de uma pessoa? Eu acho que mais o lugar onde a pessoa vive, as pessoas que ela convive também, é mais a sociedade em torno dessa pessoa e os gostos dela. Bruna, você considera o estilo como algo limitador ou algo libertador? Depende se a pessoa quer se limitar a um estilo ou se ela quer variar entre diferentes estilos. Bruna, para fechar a entrevista aqui, queria saber a sua opinião sobre o caráter efêmero da moda. Eu acho que a efemeridade da moda é a essência dela. Se ela não fosse desse jeito, ela não conseguiria se renovar cada dia, cada estação. Muito obrigado pela entrevista e continuamos com o nosso programa. Bem legal a entrevista, não é? É sim, Luísa, mas a gente sabe que não é só quem entende do assunto que pode dar seus pitacos sobre estilo. Fomos às ruas saber das pessoas o que elas pensam sobre cada estilo. Ouve aí o que a gente registrou. Defina em uma palavra. Gótico. Preto. Preto. Cemitério. Preto. Emo. Triste. Colorido. Franja. Rebelde sem causa. Vintage. Saia. Retro. Retro. Cinza. Metaleiro. Rock. Agressivo. Barba. Rock. Patricinha. Rosa. Maquiagem. Flor. Rosa. Interessante ver os estilos diferentes pela perspectiva das outras pessoas, não é, Luísa? Com certeza, Pedro. Mas agora vamos ouvir o que as pessoas pensam sobre estilos em diferentes ambientes da cidade, como o Shopping Oiapoque e o Diamond Mall. Escuta só. Na sua opinião, qual o estilo das pessoas que frequentam o Shopping Oiapoque? Eu acho um estilo bem diversificado, porque passam pessoas que compram roupas de todos os tipos, das mais caras, das mais baratas, umas pessoas com estilos diferentes, meio rock, e outras com um estilo mais, como posso dizer, mais despojado, usam roupas curtas. É legal, bacana, né? Bacana, as pessoas vêm e tal, pessoas diferentes, né? De várias classes, média, alta, bem hippie, bem de tudo, né? Olha, o estilo das pessoas é assim, o seguinte, tem muitas pessoas aqui que são humildes, vêm do jeito que fica em casa, agora tem pessoas que são muito metidas aqui, que vêm com o narizinho arrebitadinho, tem uns ainda que vêm quase pelada, que você não entende o que ela tá fazendo aqui dentro, se ela vai trabalhar, quais as coisas que elas vão fazer. Não, todos os estilos, não tem como eu falar um estilo distinto. Ó, eu vejo que emo, roqueiro, a tia vem também, não vem? A tia, vem os restart vem também, os estilos gringos, americanos, Léo do Parangolé também vem, né? Ele tem um ali, ó. Japinha também tem muito, os chineses, e é isso aí. Na sua opinião, qual é o estilo das pessoas que frequentam o Diamond Mall? O que eu percebo é que as pessoas que frequentam o Diamond, elas têm um estilo mais despojado, por ser também um shopping mais central, né? Então as pessoas geralmente vêm almoçar em intervalo de trabalho e tal. Então, apesar de eu achar que é um dos shoppings até com lojas mais luxuosas, eu percebo que esse perfil é que predomina aqui. É um pessoal de classe média alta, fato, por causa da região. É sempre roupa mais... Você vê que é uma roupa mais cara, pelo estilo do povo. Você vê direto, você vê gente de terno. As meninas vêm sempre mais arrumadas do que o resto, principalmente as mais jovens, vêm mais arrumadas, aquelas roupas que você vê que é de grife. Eu acho que os estilos dos homens que frequentam o Diamond são mais ternos, mais pessoal da assembleia na hora do almoço. As meninas são mais... Deixa eu ver, as mulheres são mais arrumadas. E geralmente os frequentadores são mais velhos. Ah, eu acho que é uma parte da população, acho que mais estilizada, estilo de pessoa. Um pessoal mais moderno, tem pessoas mais velhas, mas acho que sempre um pessoal mais moderno, preocupado com moda, essas coisas. Esses foram os depoimentos de quem convive diariamente no Diamond Mall e no Shopping Apoc, dois ambientes com estilos bem diferentes. Então pense sobre isso, mas lembre que o legal é ser feliz com o seu estilo, seja qual ele for. Tchauzinho! Valeu por ficar aqui com a gente, tchau! Você ouviu Viva com Estilo, produzido pelos alunos de comunicação social da UFMG, com redação de Amanda Almeida, Eduarda Rodrigues, Geraldo Garcia, Luísa Lambert, Pedro Amin e Tayane Bueno. Narração de Luísa Lambert e Pedro Amin, edição de Geraldo Garcia e Tayane Bueno, direção de Amanda Almeida e Geraldo Garcia.